Pode me faltar o sol, pode me faltar sua luz, só não pode me faltar Jesus, Jesus. Pode me faltar os bens e o alvo não alcançar, só Jesus. Suas pegadas estão no chão ou em cima.